Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num tema: adoração. Mas, assim, quando a gente fala adoração, o que será que vem primeiro na cabeça? Talvez aquele momento na igreja, né? Música, talvez mãos erguidas, um silêncio reverente. Pois é. E o material que a gente está analisando hoje, chamado A Essência da Adoração Verdadeira, traz uma perspectiva, bem mais ampla, eu diria. Ampla como? Ele fala de adoração como uma chama viva, quase uma dança de amor com Deus, sabe? A linguagem da alma mesmo, entrega total. Puxa, dança de amor, chama viva, é bem diferente da ideia só do evento de domingo, né? Exato. Porque muitas vezes, vamos ser sinceros, a gente vai para o culto, tem o louvor, e o material até questiona isso. Será que às vezes a gente está mais assistindo do que participando de verdade dessa dança? É um ponto central, sim. A análise do texto bate muito nessa tecla. Adoração não é só um evento marcado na agenda. É uma vida com propósito. Uma vida. Isso. Um coração que, tipo, transborda gratidão, reverência, mas no dia a dia, sabe? É uma resposta nossa ao amor de Deus. Uma resposta ativa, constante. Essa tal chama viva precisa de oxigênio diário, digamos assim. Entendi. E o material aponta algum momento bíblico chave para a gente pegar essa ideia? Aponta sim, e é um bem conhecido, aquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, lá em João 4. Ah, sim. Lembro dela. Ela estava preocupada com o lugar certo, né? Monte Gerizim? Ou era em Jerusalém, onde é que se adora corretamente? Isso, a questão geográfica era o foco dela. E a resposta de Jesus, nossa, o texto que a gente viu realmente destaca isso como um ponto de virada, né? Totalmente. Jesus fala ali em João 4, versículos 23 e 24. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Exato. E a leitura que o material faz é que isso é quase uma libertação. Tira a adoração de um prédio, de um ritual específico. Isso, e coloca onde? No centro da nossa existência. É libertador mesmo. Tá. Mas o que seria exatamente esse adorar em espírito e adorar em verdade, segundo a análise? Boa pergunta. Adorar em espírito, pelo que o texto explora, não é só sentir uma emoção forte no momento. É mais profundo. É uma rendição genuína do nosso ser. Coração, mente e alma, tudo conectado com Deus. E isso gera uma alegria que não depende do que está acontecendo fora, sabe? Entendi. Não depende das circunstâncias. E em verdade. Em verdade, está ligado a viver. Bom, a viver na luz da palavra de Deus. Reconhecer quem Ele é, sua santidade, seu amor, sua graça, e deixar que essa verdade molde como a gente vive. Não é só sentir, é viver o que é verdadeiro sobre Deus. Faz sentido. Espírito e verdade caminhando junto. E o texto conecta isso lindamente com o Salmo 16, verso 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença. A adoração autêntica, essa em espírito e verdade, seria o caminho para experimentar essa alegria completa que só vem de estar perto de Deus. Muito bom. E o material busca mais exemplos na Bíblia para reforçar essa ideia, né? Busca sim. Cita, por exemplo, o Salmo 95, verso 6. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Humildade e entusiasmo, talvez. Exatamente. O texto vê aí essa combinação, uma humildade profunda de se prostrar, mas junto com um entusiasmo, um venham. Não é algo passivo. Legal. E tem mais algum? Tem. Hebreus 12, verso 28. Adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Aqui, a análise foca na adoração como gratidão e resiliência. Mesmo com desafios, a gente continua adorando porque pertence a um reino que não se abala, sabe? Entendi. Então, juntando tudo que o material trouxe para a gente, essa adoração, que é uma chama viva, ela vaza para fora dos momentos de culto, é isso? Essa é a grande conclusão da análise. Sim, ela se manifesta em tudo. Em tudo como? Bom, no louvor cantado, claro, isso faz parte. Mas também no jeito como a gente trata as pessoas, no nosso amor ao próximo, na obediência a Deus nas pequenas e grandes coisas. Até no trabalho, nos Se talentos. precisar. na forma como usamos nossos dons para servir e até, olha que interessante, na gratidão que a gente consegue ter no meio da correria, da rotina, a adoração vira tipo a trilha sonora da vida. Nossa, que bonito isso. E para fechar essa ideia, o material cita qual texto? Colossenses 3:17. É perfeito para amarrar tudo. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então a leitura é que cada coisa que a gente faz pode ser uma oferta. Exatamente. Cada ato, por mais simples que pareça, pode ser parte dessa dança de amor, dessa adoração contínua. Lavar a louça, responder um e-mail, ajudar alguém, tudo pode ser feito para Deus. Resumindo então essa nossa exploração do material, a mensagem principal é que a adoração de verdade, essa que agrada a Deus, não se encaixa só em alguns momentos. Ela tece a nossa vida inteira. É uma resposta que a gente dá a Deus o tempo todo, com sinceridade. Isso mesmo. E aí, para a gente terminar e deixar algo para pensar, o próprio texto nos leva a uma reflexão final, né? Qual seria? Se é verdade que cada ação nossa pode ser uma expressão de adoração em espírito e verdade, como será que essa consciência pode transformar o jeito que a gente encara as tarefas mais comuns? Aquelas coisas rotineiras, às vezes até chatas. Será que o comum, o ordinário, poderia se tornar extraordinário se visto por essa lente da adoração? Fica aí a provocação.